Boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando mais um podcast. Espero que seja rápido. São 18 horas e 30 minutos do dia 27 de dezembro de 2018. E eu espero que vocês tenham tido um Feliz Natal. Tenham aproveitado essa ocasião que eu acho que me é cara, da qual eu tenho sempre boas lembranças. Eu não sou como a maioria das pessoas que tem problemas na época de Natal. Muita gente não se dá bem nessa época do ano, mas eu não tenho queixas dela, não. Eu sei que final do ano, normalmente, não trazia boas lembranças, porque nós vivemos, nos últimos 30 anos, sem medo de errar, momentos muito dramáticos. Para lembrar uma frase do... Lembrar uma... Era um grande frasista, o Milor Fernandes, né? Ele uma vez disse que o Brasil era uma sucessão de anos médios. O brasileiro vive uma sucessão de anos médios, né? Este ano, o ano atual, pior que o ano anterior, mas certamente melhor do que aquele que está por vir e que vai acontecer aí dentro de mais uns poucos dias, né? Mas esse ano é diferente. Este ano nós estamos realmente enfrentando ou aguardando realmente uma mudança de rumos. Nós estamos saindo de uma mesmice e passando para uma esperança de um governo conservador, um governo responsável, um governo que vá se preocupar com o cidadão e não com o explorador do cidadão, que é o nome, é o eufemismo para bandido, né? E o bandido maior no Brasil é o Estado. Então nós estamos sobre a expectativa deste novo governo, desse novo acontecimento. Eu confesso que quando foi o ano do primeiro governo Lula, eu também imaginava que Lula seria a resposta para a mesmice, para a empulhação que foi o governo Fernando Henrique Cardoso, o FHC. E foi pior. E o lulismo, ou lulupetismo, como alguns dizem, usam dizer, foi muito pior. E depois do lulismo, o dilmismo, que era um lulismo 2.0, aí foi o desastre, foi a tsunami, foi o cataclisma, a ensacadora de ventos. Então, olha, nós estamos saindo deste imenso e profundo buraco. esta perspectiva que me deixa assim de bom humor. E me deixou assim, e eu estou assim, especialmente de bom humor hoje, porque eu acabo de ouvir duas entrevistas que foram veiculadas na rádio Jovem Pan e que eu gostaria de recomendar a vocês, se vocês não ouviram estas entrevistas, que ouçam essas entrevistas. São programas longos, porque é um programa do qual, inclusive, eu gosto muito, os Pingos nos Is, brilhantemente ancorado pelo Felipe Moura Brasil e ladeado por Augusto Nunes e o José Maria Trindade, mas que neste final de ano foi na antevéspera e na véspera do Natal, aliás, na antevéspera, na véspera do Natal e no dia de Natal, entrevistaram duas pessoas que foram pessoas chave neste momento pelo qual o Brasil passa agora. Pois é, pessoal, vocês ouviram aí o telefone. Eu precisei parar a gravação por um breve momento para atender a minha cunhada e retomo aqui a gravação do podcast. Então, como eu estava falando com vocês, essas pessoas foram pessoas muito importantes, cada um à sua maneira, pelo momento pelo qual o Brasil passa neste instante. E inclusive para uma delas, eu devo fazer aqui um meia-culpa. Eu estou falando da hoje deputada estadual eleita, a doutora Janaína Pascoal, que é mais conhecida como a Janaína do impeachment, né? aquela pessoa que promoveu o impeachment da Dilma Rousseff. Então, quando a doutora Janaína entrou no radar político da campanha Bolsonaro, e até mesmo antes disto, por outras manifestações dela nas mídias sociais e mesmo na mídia mainstream, eu passei a criticar muito a doutora Janaína Pascoal. Não criticar as posições dela, mas a forma dela se expressar. Eu acho a doutora Janaína Pascoal uma pessoa muito histriônica no se expressar. Ela é um pouco, às vezes, até... como diria... Assim, ela, o tom de voz que ela usa é um tom de voz que para mim um pouco desagradável. Ela é um pouco estridente ao falar, e ela se torna mais estridente ainda quando ela começa a defender as suas posições, que por sinal são as minhas posições, mas ela se torna estridente e ela é estridente de corpo inteiro, se vocês me entendem. Mas fora isso, nós temos praticamente as mesmas posições. Talvez eu seja um pouco mais rigoroso do que ela, talvez um pouco mais duro do que ela, mas nós não estamos procurando aqui posições idênticas, mas posições convergentes. E hoje, ao ouvir a entrevista dela da véspera de Natal, e eu até quero explicar um pouco isso para vocês, porque que eu escuto essas coisas. Eu não sou uma pessoa de ficar vendo e ouvindo as coisas ao vivo. Eu detesto atividades ao vivo. E eu explico depois por quê. Mas hoje, ouvindo então essa entrevista, eu achei que eu deveria fazer um meia-culpa público sobre até as críticas que eu de artigos que eu fiz, que eu escrevi, e de comentários que eu fiz sobre Janaína Pascoal. Faço isso de público porque eu realmente achava que ela estava sendo um tanto assim, até meio deslocada. Ela própria vai falar disso na entrevista dela, e eu vou colocar o link aí na descrição do podcast. Vai estar o link da entrevista da doutora Janaína, que eu recomendo imensamente a vocês, que vocês não percam estas entrevistas da Jovem Pan, porque talvez seja o único veículo de mídia hoje no Brasil que tenha uma programação minimamente séria e confiável. Então, link na descrição para a entrevista da doutora Janaína Pascoal. É uma entrevista, vai estar em torno de uma hora e meia o programa. É um programa noticioso, mas neste especial que eles fizeram, foi só entrevistando a doutora Janaína Pascoal pelo Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes e pelo José Maria Trindade. A outra entrevista, logo a seguir, foi feita no dia de Natal, foi a entrevista ao filósofo, professor, jornalista e ensaísta Olavo de Carvalho. As pessoas que me são próximas sabem que eu sou um grande fã do Olavo de Carvalho, mas não necessariamente concordo com tudo o que ele diz e o que ele faz, nem mesmo com seus métodos. Eu respeito imensamente a cultura do Olavo de Carvalho, né? A grande cultura que faz dele talvez o maior dos nossos filósofos atuais. E um dos grandes conhecedores da alma brasileira, não apenas a alma do povo brasileiro, mas a alma também dos cafajestes brasileiros. Então, é este Olavo de Carvalho que eu já acompanho há quase uma década, inicialmente semanalmente, depois mais a miúde e quase que diariamente através dos seus textos e livros e artigos. O Olavo é realmente uma fonte inesgotável de sabedoria. Não é, como eu faço questão de frisar a vocês aí, não é uma pessoa para se seguir. Ele inclusive faz muita questão disso. Eu não sou guru de ninguém, não sou ideólogo de ninguém. Eu sou apenas uma pessoa que tem opiniões, externo às minhas opiniões, através de escritos, de vídeos, de posts no Facebook, no Twitter e em blogs, em artigos de jornais e revistas. E ele é um grande estudioso de não apenas da ciência política, mas principalmente do homem. Do homem como ser social, do homem como veículo de transformação do mundo. E esta entrevista, eu que já tenho por hábito ouvir Olavo de Carvalho nas mais diversas formas, essa entrevista dele à Jovem Pan, me surpreendeu porque o Olavo estava bem solto à vontade e ele conseguiu passar uma visão muito auspiciosa dos momentos que estão por vir. Eu acho, então, que vocês também poderiam se beneficiar de ouvir essa entrevista do Olavo de Carvalho. Não é que vocês vão perder, vocês vão ter que investir aí umas 3 horas, um pouco menos se vocês adiantarem ali nos intervalos naqueles intervalos dos comerciais, vocês podem adiantar e vocês escutem essas entrevistas que vocês se beneficiarão imensamente. E por fim, e para terminar, o porquê de eu gostar de ver e ouvir coisas já passadas, fatos passados, e não ao vivo, no momento que a coisa acontece. Sempre que eu tiver essa oportunidade, eu vou ouvir depois. Eu aprendi isso lendo o livro do Akio Morita, fundador, né, e presidente da Sony Corporation. No livro dele, Made in Japan, ele falava a razão pela qual ele inventou o videocassete, coisa que ninguém mais usa hoje em dia, mas quando ele inventou o videocassete, o Betamax, a ideia dele era paginar a televisão, porque ele achava que a televisão, por ser aquele veículo de áudio e vídeo, a pessoa que fosse ver a televisão teria que estar necessariamente à frente do aparelho para poder ver a programação e ouvir a programação. Já que era um dispositivo audiovisual, não tinha escapatória. Ou ele estava diante do aparelho ou nada feito. Então ele fez o videocassete, quer dizer, a forma de se gravar a imagem, o áudio, né, o áudio e o vídeo, para que ele pudesse paginar a televisão. Gravava-se a programação da televisão ali, 2 horas, 6 horas, o que fosse possível, com o tamanho da fita, e depois você voltava a fita e selecionava os pontos de seu interesse, descartando os demais. É isso que eu faço, gente. Para tudo, quando a informação é escrita, isso é automático, mas quando a informação é por áudio ou por áudio e vídeo, paginar é fundamental. E assim você depois, com tempo, com calma, na sua hora de folga, você pode ver e ouvir e retirar daquela informação, daquilo que é dito ali, a maior quantidade de informação pela qual ou em cima da qual você irá ponderar, irá formar a sua opinião, porque uma coisa que eu não me esqueço é que quem faz o juízo de valor sou eu. O show pode ser dos outros, mas o juízo de valor quem faz é o ouvinte, é o espectador. E com isso eu termino esse podcast. Quero aproveitar e desejar a todos vocês, porque eu não sei se eu voltarei a fazer uma outra gravação antes do final do ano. Então fica aqui os meus melhores votos de um novo ano, este ano de 2019 que se aproxima. Desejo o melhor para vocês. Em saúde, felicidade, em paz, amor, convívio com seus familiares e amigos. E que o ano de 2019 seja realmente auspicioso para todos nós brasileiros. Nós merecemos isso. Até a próxima. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal, deem um like, cliquem no sininho para serem noticiados quando novas publicações vierem. E nos veremos daqui a algum tempo novamente no próximo podcast. Ok? Um bom ano novo para todos vocês. Tchau, tchau.